Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você. O Tema Livre está entrando no ar agora. Hoje nós vamos tratar de Câmara de Conciliação, de Mediação, Arbitragem, esse tipo de coisa que nós que somos leigos não conhecemos direito. Agora, quem conhece Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem sabe que isso é um atalho que evita uma tramitação judicial incrível, muitas vezes se arrasta por tempo, que a gente, todo mundo fala, né, que a justiça é morosa e que a justiça só é célere quando é contra a gente. Em resumo, nós vamos tratar dessa questão. E aqui no estúdio nós estamos com a vice-presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem aqui do Rio de Janeiro, que é uma advogada especializada em mediação de conflitos, na Thelma Campana, e também com o Luiz Sérgio Gonçalves, que por formação é psicólogo e é mediador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o que deve ser bem interessante, né? Porque tem uma formação na psicologia, de psicólogo, para tratar de mediação, está bem no seu terreno mesmo. Mas nós vamos começar com a Ana Thelma. Ana Thelma, eu queria que você fizesse uma breve exposição para o nosso ouvinte do que é uma Câmara de Mediação e Arbitragem, que, como eu disse, a maior parte das pessoas não conhece, nem sabe que existe, né? Isso. Bom dia, Golo. Bom dia a todos os ouvintes. A nossa Câmara, eu vou falar especificamente da nossa Câmara e depois eu posso explanar para você o que seriam as câmaras privadas de mediação, ou seja, de resolução extrajudicial de conflitos. A CCMA-RJ, a Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem do Rio de Janeiro, foi criada a fim de permitir, por meio da solução extrajudicial, a composição de conflitos de maneira mais rápida, efetiva e econômica, como você falou. A Câmara é uma entidade privada, ela está instalada na Barra da Tijuca para administrar os procedimentos extrajudiciais de resolução de conflito com segurança, com imparcialidade, com privacidade para as partes, sem a necessidade de se socorrer à justiça estatal, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro especificamente. Nossa Câmara é formada por profissionais competentes, capacitados e visa atender dentro dos parâmetros éticos e legais aos anseios daqueles que a procurarem e se utilizarem dos seus serviços, de modo a que a paz, a ordem e a lei sobreparem no convívio social. Eu gostaria que a gente fugisse um pouco dessas descrições acadêmicas e muito formais. Rebuscadas. Muito formais, para que nós entrássemos no universo do ouvinte mesmo, para dizer quem é que procura uma câmara arbitral, quem é que vai lá, quem é que sabe que existe uma câmara, qual é a demanda que vocês têm, que é maior, em que nível de como a sua câmara é especializada ou ela atende todo tipo de público? A CCMA-RJ atende a todo tipo de público e a todo tipo de litígio. E qual é a demanda maior que vocês recebem lá? O que, que é de consumo? Hoje é a demanda de família e a demanda empresarial, que também engloba a imobiliária. Demandas de empresa, demandas imobiliárias. Agora, essas de imobiliárias que você diz, é gente que compra imóvel e não recebe no prazo e aí recorre à Câmara? Todo tipo de litígio imobiliário. Compra o imóvel, não recebe no prazo, tem execução ou deixa de pagar porque não conseguiu mais honrar com as parcelas e aí, para não ter o seu imóvel retomado, né? A gente consegue fazer uma proposta. Aluguel não, né? Aluguel não. Aluguel não entra nisso aí. Porque também o aluguel, eu acho que já se resolve entre as partes. Isso, de uma forma, né? Quando vai parar na justiça, já é ordem de despejo, né? Ou reintegração de posse, isso. Esse tipo de coisa. Golo, assim, muita questão de condomínio também. Muito litígio, vizinhança. Litígio de vizinhança é muito resolvido dessa forma. Porque também restabelece a paz. Esse é um ponto que... E o litígio de vizinhança é mais por limites de propriedade ou mais por convivência, problema de convivência? Problemas de convivência. É o dia a dia, é o cachorro que late muito, é o carro na vaga errada, é o vizinho que faz barulho além da hora. Você sabe que a gente tem aqui no Brasil uma fama até internacional, de que o Supremo Tribunal Federal trata até dessas questões, né? De questão de cachorro que não pode dentro do prédio, que vai bater lá no Supremo, porque entra aqui embaixo na justiça, vai percorrendo. E trata com a pecha de chacota, né? Quando não, chega lá, uma... se fosse, vamos dividir o cachorro? Salomônica, né? Salomônica. E na realidade, na Thelma, esse tipo de assunto tinha que ser resolvido muito antes, né? Eu queria puxar um pouquinho a participação do psicólogo de plantão, o Luiz Sérgio. Que também é nosso mediador. Pois então, E é um psicólogo e mediador. Porque esse tipo de demanda, esse tipo de disputa, é um tipo de disputa pequeno, é uma coisa de tão importância, tão baixa, tão pouca, que fica até estranho você ir à justiça reclamar por causa desse tipo de coisa. Como é que você lida com as demandas que até que não batem lá, mas que você diz assim, quando vê na imprensa depois isso aí, um caso típico para uma Câmara de Conciliação, como é que é isso aí? Bom dia a todos. Eu gostaria de começar o raciocínio a partir da ideia do conflito, né? A mediação só existe se existir conflito. Agora, o conflito é inerente às pessoas. Todos nós estamos em conflitos sempre, externos, internos, sempre. Porque nós precisamos fazer escolhas nas nossas vidas. E isso gera conflito, porque uma escolha por uma coisa envolve abrir mão de outra, né? E às vezes as pessoas querem as mesmas coisas e o conflito vem a partir daí. A mediação, ela vem exatamente para auxiliar as pessoas a administrarem conflitos, né? Porque se os conflitos são inerentes aos seres humanos, eles nunca acabam, né? Eles estão sempre aí. Então, nós não acabamos com conflitos, nós administramos conflitos, tá? E as pessoas... uma vantagem da mediação é que essas pessoas têm autonomia. Uma das funções do mediador é garantir a autonomia das pessoas. Muito diferente de uma decisão judicial, por exemplo, em que o juiz vai decidir pela vida das pessoas. E na mediação, elas vão tomar para si o poder dessa decisão, do que farão com esse conflito. Isso, né? É importante a gente destacar, porque no juizado de pequenas causas, você tem um primeiro momento em que você tem um encontro de conciliação e de negociação prévia à chegada ao juiz. Mas se você não chegar a um acordo ali, aí vai para o juiz mesmo de pequenas causas. No caso da Câmara de Conciliação, não existe a figura do juiz. As pessoas que estão em conflitos, elas terão de descobrir a solução do seu conflito por elas mesmas. Isso, é importante a gente diferenciar conciliação de mediação. Eu gosto de pensar em função do tipo de conflito que se apresenta. Se nós estamos lidando com uma questão de consumidor, por exemplo, uma questão comercial, onde você tem um potencial de afetividade, de emoção muito pequeno, né? E que as pessoas não vão ter uma relação continuada, elas vão se ver ali e provavelmente nunca mais vão, então você tem uma figura do conciliador ou do mediador com um perfil de mais conciliação, onde ele intervém mais porque são questões muito objetivas que estão sendo tratadas. Então o nível de intervenção do mediador ou do conciliador é maior. Quando você tem questões de família, por exemplo, onde as relações são continuadas e o potencial de afetividade, de emoção é muito grande, o mediador tende a facilitar as pessoas a melhorarem a sua comunicação. Ele é muito menos interventivo, tá? Ele facilita a comunicação. Essa é a grande diferença. Eu acho que aí entra o psicólogo mais do que o mediador, nessas questões de família. Pelo contrário. Às vezes, o mediador, ele pode ser de qualquer formação. Né? Pode ser uma pessoa, pode ser um arquiteto, um engenheiro, um advogado, um psicólogo, um assistente social, tá? Então você tem elementos da psicologia na mediação, mas que são acessíveis a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode, de nível superior, pode ser treinada. O que eu quis dizer, talvez não tenha sido muito claro na exposição, é que quando você tem uma questão com uma telefônica qualquer, com uma empresa de telefone, você não precisa ser tão psicólogo. Isso, quanto quando você tem um conflito, por exemplo, com ou mesmo de vizinho, não precisa nem ser de família, mas é um conflito entre famílias. Na Thelma, fala um pouco aí também. Eu concordo com a colocação do Luiz em razão do envolvimento emocional das relações, né? E as habilidades, obviamente, as habilidades do mediador, elas são passadas nessa formação para nós mediadores como ferramentas para a resolução, para o auxílio da resolução dessas questões entre as pessoas, mas a gente traz toda uma carga profissional, obviamente, no trato com essas questões, por isso a importância de certas especialidades para ajudar essas partes. Um advogado, talvez, entendendo a sua colocação, se colocasse melhor em certas questões, onde tivesse Exatamente. Que haver uma intervenção ou uma sinalização de possibilidades. Aí a gente já fala de conciliação, onde o conciliador ele participa mais ativamente do processo, explicando as partes o que seria melhor, ou talvez colocando opções para que as partes chegassem a um entendimento. Certo. Agora, que tipo de demanda vocês acham mais, que é mais comum? O que, que é mais comum? É de nível, é de relação pessoal ou é de relação comercial, de consumo, de código de defesa do consumidor? As duas estão em paralelo. Consumidor e família. Consumidor e as relações pessoais. Quando você diz pessoais, são essas relações continuadas que o Luiz Sérgio falou. São as relações de convívio, de vizinhança, de família. Não é só de família. É a vizinhança, muitas questões condominiais. Questões, você quer ver um exemplo? Questões de utilização de uma academia, por exemplo. Se um condômino consegue se utilizar de academia, porque apresentou atestado médico de certa especialidade médica e o dele foi aceito, o outro condômino também apresentou atestado, mas não daquela especialidade médica. E aí já começa o litígio. Porque um pode, o outro não pode. Isso para utilizar uma academia no horário. No horário do condomínio. Uma academia que está inserida dentro do condomínio. Pois é, um equipamento que está à disposição de todos. Ele quer usar num horário que ele pode usar e por isso se vale de uma recomendação médica. Essa é a ideia. E aí se todo mundo fosse valer de recomendação médica, aí todo mundo não vai ver academia suficiente para todo mundo dentro do condomínio, não é isso? Isso. E aí como é que resolve esse tipo de problema? A pessoa solicita a Câmara, vai até a Câmara, telefona para a Câmara, solicita uma visita por e-mail, solicita esclarecimento dos procedimentos, indo à Câmara, ela é atendida, é ouvido o litígio que leva ela até lá, é feita uma análise para lhe explicar se ela pode se socorrer da mediação, da conciliação, quando há casos mais complexos ou casos que demandam realmente... Nesse caso da ginástica, como é que fica, da academia, quem é que ganha? O que tem o atestado médico? Quem é que ganha? As partes ganham. As partes, se não fugiria. Agora olha o Salomão aí, cortando o cachorro no meio. As partes ganham, se não fugiria a vontade, que a gente chamou o escopo da mediação. A gente não pode dizer quem ganha. Porque a relação da mediação não é uma relação de ganha-perde. De futebol, né? Não é uma relação de sentença judicial. Essa é a mágica, é a magia. A gente costuma dizer que a mediação é um espaço mágico de resolução de conflito, porque você tem o tempo da escuta, você tem o tempo de ouvir o outro, no mesmo conflito que você mesma tem. Então o judiciário, ele impõe para você uma decisão através da sentença judicial. E aí quando eu digo para você que uma parte sai insatisfeita porque perdeu, ele tem ali certo para ele de que ele não tinha o direito, mas o conflito emocional dele perdura. E aquela relação dentro do condomínio, dentro da academia vai continuar de insatisfação. É uma coisa interessante que você colocou agora aí, que é a questão do judiciário. Quando você vai para o judiciário, você não só perde ou ganha, como você também tem um arcabouço jurídico montado, legal, que permite você avançar ou não nas relações, na discussão do seu pleito, do que você está reivindicando, não é isso, Luiz? Uhum. E numa Câmara você não tem isso, você tem mais espaço. Aqui eu quero voltar para a formação. Não foi à toa que mandaram um psicólogo para cá, né? Podiam ter mandado um advogado, mas mandaram um psicólogo. Não evolui, pois é. Né? O advogado não veio, não foi à toa. É porque essa questão que a Natelma acabou de explicar, de que as pessoas saem dali, cada uma cedendo um pouco e chegando a um acordo de convívio, isso é que é o importante. Não há uma vitória. Como é que funciona isso na cabeça dessas pessoas e na cabeça do mediador? É perfeita a sua colocação, né? Porque a mediação realmente vai além, né, do processo judicial, da percepção de um juiz, porque ela vai levar em consideração o que está oculto no conflito, né? O que está oculto? Eu quero uma coisa, essa pessoa também quer a mesma coisa, ou ela quer uma coisa diferente, que gerou um conflito que está prestes a ser levado para a justiça. Mas o que move cada uma dessas pessoas? Elas são movidas por necessidades. Tá? Elas têm necessidades ali e que precisam ser satisfeitas. A mediação vai olhar esse nível de entendimento das pessoas, que nem elas, às vezes, estão atentando. Que necessidades eu tenho em utilizar essa academia nesse determinado momento? Que utilidade, que necessidade o outro tem também? Talvez essas necessidades elas sejam compatíveis nesse nível de necessidade. Os pedidos dessas pessoas podem ser conflitantes, mas as necessidades podem aproximá-las. A função do mediador é aproximar necessidades, interesses, de satisfazer essas necessidades, e aí as pessoas começam a perceber opções, né, para poderem construir uma convivência harmoniosa. E, né, é comum as pessoas saírem, chegarem brigando e saírem abraçadas? Muito, dá uma imagem bem comum. Esse é o fascinante da mediação, porque é um espaço de criação, de reconstrução isso. do relacionamento. Bom, e aí, se tem essa situação, lágrima, então, tem toda hora, né? Toda hora. O tempo todo. Agora, eu queria que vocês... Há quanto tempo vocês trabalham com essa coisa de mediação de conflitos? Eu, na Telma, trabalho 5 anos com mediação. Sim. E tem um histórico que eu acho importante deixar aqui registrado, para que você motive a quem nos ouve, de que eu sou uma advogada por formação. Há 16 anos que eu advogo, e o advogado é formado para litigar. A gente tem uma relação de litígio. É verdade. Ouve e representa a parte em litígio. É verdade. Mas você começa a perceber, e aí você vê, trabalhando com afinco, com amor e dedicação à sua profissão, de que você aumenta, constrói uma espiral de mais litígio em cima daquela questão. Verdade, é verdade. Aliás, uma coisa, um princípio, né, jurídico, que o que não está nos autos, não está no mundo. Não está no mundo do direito. Não é? E no caso da conciliação, é o contrário. O que não está nos autos é o que está no mundo. Quer dizer, o que vocês lidam é com exatamente o que não virou auto. Não virou. Isso. Não é? É. Quer dizer, ouvindo aquilo... todas as questões que envolvem o conflito e que concorrem para que aquilo chegasse àquele ponto. Sim. Então, dá uma sensação de amplitude à pessoa, de que ela consegue resolver na sua amplitude, na sua efetividade, o que está acontecendo na vida dela. E no judiciário, quando você busca a solução por um processo, representado por um advogado, é só aquele objeto e não se ouve nada além daquilo, criando maior angústia, acirrando as partes no seu conflito. Exatamente. Né? E aquilo não parece que não recurso, vai dar. Embargo de infringência e não sei o que, aquelas figuras todas. E aí você me leva a ter que dizer do tempo, da redução do tempo, que são vantagens da mediação, do procedimento de mediação e também da arbitragem. Né? A gente também está falando, só que a arbitragem é um outro procedimento, é um processo dentro da Câmara. Que não é conciliação, não é uma arbitragem. É uma arbitragem onde tem um terceiro que julga. É, você já põe a questão do árbitro. Tem o árbitro. Quer dizer, tem uma pessoa que vai dizer quem é que está certo nessa história. Né? Mas que obedece esses princípios, certo, da celeridade. O que, que é isso? A celeridade é suprimir tudo que é desnecessário, certo, tudo que engordura o processo, tudo que leva tempo, a quantidade de recursos que a gente sabe que são procrastinatórios. O que é isso? Que só são propostos para gastarem o tempo, para cansarem as partes. E no momento que elas gastam o tempo e cansam as partes, elas também levam dinheiro, elas também, esses procedimentos levam dinheiro das partes. É evidente, não. Porque aliás, consome o patrimônio durante anos. Aliás, o litígio judiciário vive disso. Uhum. Né? A questão judicial vive do dinheiro das pessoas que estão envolvidas ali. Agora, Luiz, fala você um pouco, quanto tempo tem que você trabalha? A mesma questão que ela falou aqui. Tá, eu também trabalho há 5 anos, né? Comecei em 2008, né? Lá no Centro de Mediação de São João de Meriti. E eu percebo assim, você tinha perguntado sobre a questão das pessoas chegarem com litígio forte, né, e depois saírem bem, né? Eu lembro de uma situação que eu passei lá em São João, que era um ex-casal, né, umas pessoas que se separaram e tinham uma filha, né? Convivência familiar é o que mais aparece, né, nessa área de família, né? Discutir convivência com os filhos depois do casal separado. E esse casal não se comunicava, que aliás é uma constante, né? Os conflitos acontecem por falta de comunicação, por deficiência de comunicação, e essas pessoas não se falavam e se odiavam. Tanto que elas chegaram, né, lá no centro de mediação, mal se olhavam. Né? E depois, né, da declaração de abertura, de se iniciar a mediação, as pessoas começaram a perceberem coisas que elas não conseguiam perceber antes, porque estavam alguns anos separadas e não conversavam e não sabiam o que estava acontecendo com um e com o outro. Nós levamos as 2 horas lá normais da mediação, né? As pessoas conseguiram melhorar, né, o seu nível de comunicação. Eu encerrei marcando uma outra data para a gente prosseguir. Na data combinada, as pessoas chegaram, né, e, para minha surpresa, disseram: olha, já está tudo certo. Mas certo como? É, a gente já conseguiu resolver. Depois que acabou aqui a mediação, nós saímos e fomos até o carro e ficamos conversando no carro. Ficamos umas 2 horas conversando no carro e a gente conseguiu acertar tudo. Quer dizer, que falta diálogo, né? Que faltou diálogo. Então, isso daí para o mediador é uma coisa assim, extremamente gratificante. Tudo que o mediador quer, já que ele tem uma postura não interventiva, é que as pessoas possam negociar diretamente. Se ele consegue facilitar para que elas caminhem dessa maneira, o trabalho dele está muito bem feito. Agora, isso que você, esse exemplo que você acabou de citar é um exemplo que a gente já sai um pouquinho da área da psicologia e já vai para a psicanálise, né? Na verdade, já é uma coisa. É a escola freudiana. Tinha que ter um freudiano também na Câmara para resolver esse tipo de dirimir. Não mas é nem resolver, temos psicanalistas, nem psicanalistas também. É para aproximar. É tem também, né? Tem também psicanalista. Com quantos? Claro. Nós temos psicanalistas, psicólogos, advogados, que contadores, não atuam como, mas atuam como mediadores. Como mediadores, assim como o Luiz. Assim como o Luiz, mediadores, legal. Conciliadores. Quer dizer, e dentro daquele amplo espectro de formações que vocês têm, tem advogado, tem engenheiros, tem contadores. Né? Depende muito da pessoa ter a vocação para isso, né? Sim, isso. É, né? Porque senão você, por exemplo, você é advogada, você continuaria lá no seu escritório ganhando grana. Continuaria, mas aí aquilo que eu te falei, quando você percebe ao longo desses anos que aparece um lugar mais confortável, um lugar de diálogo, onde você consegue trazer mais satisfação para as partes, que se chama mediação, você abraça essa causa. É onde os resultados são mais palpáveis, são mais concretos, palpáveis, e rápidos, imediatos. Isso é. Não consomem nem o tempo, nem o dinheiro das partes. Você tem o seu espaço de trabalho, você ganha também como mediador, você é remunerado pelos seus honorários. Quem é que paga? São as partes que pagam? As partes pagam os honorários dos mediadores. Como é que funciona essa parte aí da grana? Porque o ouvinte vai estar interessado nisso aí, né? Já que ele vai entrar, ele vai telefonar para o advogado quando acabar o programa e dizer: ó, não quero mais saber daquele negócio, isso, eu vou procurar uma câmara. Doutor, quero ir para a câmara e você me acompanha, porque o advogado é bem-vindo no processo de mediação, certo, também. Ele assessora as partes no aconselhamento, ajuda, no direito. É, ele ajuda. Não participa da mesa, porque aquele é o local das partes. Aham. Mas ele vai auxiliar os clientes. Psicanálise. É. Que interessante isso, né? É o local da catarse. Eu costumo dizer assim, a mediação não é psicoterapia, mas ela tem um caráter psicoterapêutico na medida em que o mediador se interessa em conhecer as posições e as necessidades de cada pessoa. Quando ele faz isso, quando ele mostra esse interesse, facilita para que as pessoas façam isso com elas mesmas. Elas façam um mergulho para descobrirem essas necessidades. Isso é mudança de personalidade. Alguma coisa foi acrescentada. Isso é terapêutico. Exatamente. E que ela também ouça o outro. Quer dizer, na verdade, os conflitos desse casal que você citou, os conflitos, eles eram cada vez piores porque o casal não se ouvia também mais. Uhum, né? Sim. Não se... Então, quando você vai numa questão que não é familiar, vamos dizer uma questão de vizinhança, uhum, de um limite do terreno. O cara chegou, não, ele fez o muro do meu terreno, não isso, quero o muro do meu. Comum. Isso é comum também, né? Comum. Principalmente na área avançou, da Barra da Tijuca, isso, Recreio ali, né? Como é que era? E é um litígio comum de relacionamento. É mais relacionamento do que jurídico, né? Porque o jurídico pode ser resolvido pela arbitragem também. O árbitro vai e diz quem tem o direito ali, porque se o terreno, se o muro foi colocado mais para um lado, mostra a escritura ou aqui, o outro mostra a escritura ali. Arbitragem, se socorre do assistente técnico, designa um perito, como na justiça. Só que o tempo é muito menor. Uma sentença arbitral sai em, no máximo, 18 meses. Ao contrário do que um processo judicial leva 10 anos no litígio desse. Você vê que nós estamos falando de 18 meses, né? Como se fosse um tempinho, um ano e meio, né? Um ano e meio. Imagina quanto leva na justiça. Não é? 18 anos. Né? Um processo, por exemplo, de inventário. existem inventários em que o bem inventariado, o prédio ou a casa, já está em frangalhos, está acabando porque não se chega a um acordo. Sim. E o inventário não chega ao fim. Esse tipo de conflito também cabe numa Câmara? Cabe, desde que o conflito esteja inserido no bojo da solução da partilha. Como assim? Hoje é possível inventar o extrajudicial, onde, tendo satisfazendo certas características legais, ou seja, todos os herdeiros maiores e capazes, possam resolver de forma consensual a partilha. E aí se leva até o cartório e se homologa a partilha. Se faz a partilha amigável. Aí a Câmara entra como? A Câmara entra no momento em que possa haver algum desentendimento entre os herdeiros e que ali eles percebam de que é um desentendimento mínimo, mas que pode ser resolvido através da Câmara pela mediação. E aí, resolvida aquela fase de desentendimento, se faz uma partilha amigável e se leva ao cartório. É sempre uma fase consensual de resolução, mesmo que pré-processual. É, uma coisa também que eu queria puxar aqui, já que nós estamos falando das câmaras, é que as câmaras são um fenômeno relativamente recente. E as câmaras, elas surgem num contexto do desenvolvimento socioeconômico do país, quer dizer, na medida em que o judiciário se torna sobrecarregado, assoberbado de ações, caro, o direito torna-se uma coisa muito cara e inacessível para a maior parte da população, e na medida em que muitas e muitas das demandas podem ser resolvidas até com uma conversa no carro depois da primeira audiência, surgem as câmaras e surge a arbitragem extrajudicial, porque não é uma coisa da justiça, e isso vem a atender uma gama cada vez maior. Como é que vem crescendo isso aí? Como é que vem crescendo a demanda e o surgimento de novas câmaras? As câmaras privadas já existem há bastante tempo. Bastante tempo é quando? Bastante tempo, 10 anos. Pouquíssimo tempo. Se você levar em conta que uma questão resolve em 18 meses, isso, na base do papo, imagina, 10 anos não é nada, são 8 questões, 5 questões. 10 anos, eu te digo, dentro de um movimento já do surgimento da mediação, nós temos leis surgindo, hoje a gente tem a lei de arbitragem, que é importante colocar. A lei de arbitragem, ela é de 1996. E ela foi feita para dirimir litígios relativos a direitos exclusivamente patrimoniais disponíveis, sendo direitos que as partes já estivessem estipulado em contrato para sua resolução. E o Senado agora instalou no dia 3 de abril a comissão que vai elaborar o anteprojeto sobre a nova lei de mediação e arbitragem no Brasil. Com prazo de 180 dias, a comissão deve trabalhar até o fim de setembro para colocar essa lei em vigor. Mas isso porque a realidade mudou. A realidade mudou. Evoluiu a questão, esse cenário é outro. Porque a lei de 96, não é isso? É de 96. Então, a lei de 96, ela, na verdade, ela trata só de arbitragem. Institucionalizou a figura do árbitro, que já havia informalmente. Não é? Você tem, é claro, isso é uma coisa inerente ao ser humano. Você procura sempre até o conselho do mais velho, ou o conselho do vizinho, ou até o guarda da esquina resolve. Não, olha a situação. O padre, o pastor. O padre, exato, o pastor. Quer dizer, você tem sempre essa figura. O que aconteceu em 96 é que isso foi regulamentado, institucionalizado. E depois, agora, já está um passo adiante, não é isso? Incluindo com essa reforma a mediação na mesma lei. Há uma discussão se deveria ou não se incluir. Nós pensamos, os mediadores, que deveria ser feita de forma autônoma, que cada uma deveria regular o seu instituto. Mas, pois bem, mas é um avanço em termos do que você diz, de assoberbamento do judiciário. E isso vem nesse avanço social, da evolução, da resolução dos conflitos, para desafogar o judiciário dessa quantidade enorme. Em 1995 foi criado a lei dos juizados especiais com o fim de desafogar as varas que tratavam de litígios de grande valor, criaram um juizado onde se chamava antigamente de pequenas causas, para que litígios pequenos, como de vizinhança, de consumidor, de ações comunitárias, fossem resolvidos de forma rápida. Hoje se transformou num tiro no pé, porque todo mundo entra, fazem mutirões com o fim de resolver esses conflitos de forma mais satisfatória para as partes, mas mesmo assim continua. O judiciário também já abraçou a causa da mediação, fazendo a mediação pré-processual, até com pedido que você solicita que seja ouvido antes mesmo de ingressar com o processo, mas isso tem que ser um movimento nacional de conscientização, para que as partes busquem resolver mais rápido. Essa questão do juizado chamado de pequenas causas, você já tem uma limitação em termos de valor. Isso, é? Tem um valor de alçada, 20 salários mínimos. O valor nos máximo estaduais. É esse, que seria a causa, né? Uhum. Então, essa causa seria no máximo de 20 salários mínimos, aí você pode ir para esse juizado de pequenas causas. O que parece que assoberbou também o juizado de pequenas causas foram as relações do Código de Defesa do Consumidor. As relações de consumo que não seguiram, não avançaram na mesma direção, não é não? Isso. Porque fazendo com que não se resolva, fomentando, na verdade, certas questões que antes poderiam ser resolvidas até pela própria empresa. Através... muita gente vê aí das teles, né, que eles chamam das teles. Isso. De maneira geral, que são as campeãs de reclamação. Quando são campeãs de reclamação, as causas são... quase todas, quase a totalidade são pequenas. Uhum. São de pouca monta, de pouco dinheiro, envolve pouca grana, e isso vai parar. E movimenta a máquina judiciária num valor, às vezes, até 3 ou 5 vezes maior do que o valor que está sendo pedido. Exatamente. Que é absurdo. Porque, aliás, aí esse... eu volto à tua pergunta de como é que se. Qual é o valor da resolução desse conflito nas câmaras privadas? É um valor que foi projetado, estudado estatisticamente, quantitativamente, para atender ao bolso das pessoas que procuram. Para que você efetivamente possa se sentir acolhido de que vai ter um resultado positivo buscando uma câmara privada. Atendendo, você entra na câmara, recolhendo, pagando o valor à câmara pelo procedimento que lá vai correr, ou seja, que vai cobrir as despesas de atividade da câmara, né, para ela funcionar, e o honorário do árbitro que está arbitrado por hora, ou seja, está fixado por hora de um árbitro, em horas. Tem uma tabela de acordo com o valor do litígio. E isso não é nenhuma novidade brasileira, isso é do mundo todo, é assim, né? Do mundo todo. O que eu acho importante frisar é que a câmara é uma possibilidade da pessoa ter acesso à justiça, que é disso que nós estamos falando. As pessoas querem poder que se faça justiça sem passar pelo sistema judiciário, que é tão arcaico, tão moroso como a gente já conhece, né? Então a Câmara funciona como um sistema multiportas. Nós temos várias possibilidades de auxiliar as pessoas a resolverem seus conflitos, né? Ela pode entrar numa porta da arbitragem, mas em determinado momento percebe-se que ela precisa ir para conciliação ou para mediação e resolver seu problema. Ela precisa ser encaminhada para psicanálise ou para psicoterapia ou um outro tipo de atendimento. Academicamente, então, eu tenho que informar que isso se chama cláusula escalonada. Uhum. O advogado sempre gosta de passar pelo viés do acadêmico. Então, a cláusula escalonada permite que você não saia dali sem a possibilidade real de resolver o seu conflito. Quer dizer, tem que resolver de alguma forma, ou pelo menos ser encaminhado para a solução. Isso. Se você entra na arbitragem, onde você busca uma sentença arbitral que tem poder de sentença judicial, é um título executivo, você, no meio do caminho, você percebe que é possível fazer uma conciliação, a cláusula escalonada dessa mediação, dessa arbitragem, vai permitir que você volte e sente a mesa com a outra parte e faça uma conciliação. Como foi o caso lá do casal, né? Quando voltou para a segunda audiência, entre aspas, já chegou lá e disse: não precisamos conversar mais nada, está tudo certo aqui, nós já resolvemos no carro quando a gente saiu daqui da primeira vez. Isso, porque todas as relações, elas têm um potencial maior ou menor de emoção e de razão. Exatamente. Mesmo as relações de consumidor também tem razão. Isso tem todas emoção. As relações humanas. Humanas, exatamente. Você exatamente. É psicólogo, sabe então, bem disso. Então eu posso te dizer que uma relação de consumidor, ela tem baixo potencial de emoção, mas as pessoas naquele momento podem estar muito mobilizadas e precisarem de de outros atendimentos para dar solução àquilo ali. As pessoas, o vizinho, o caso do vizinho aí, que pode ter uma decisão arbitral que dá direito a ele do muro estar ali naquela posição, mas ele pode não querer perder a amizade com aquele vizinho que ele está brigando. Ele pode querer ter outro tipo de ganho ali e que pode implicar em perder alguma coisa mais material. Então, tudo isso são questões que muito complexas e que precisam ter um leque de ofertas que dê conta disso tudo. Né? Porque nós temos que lidar, primeiro de tudo, nós temos que lidar com a mente humana e os labirintos da mente humana. Sim, quer dizer, o sujeito, você consegue finalmente o acordo entre os dois vizinhos e aí o cara diz, então tá, derruba o muro e bota o muro 50 centímetros ou 45 centímetros para o outro lado, que é como o vizinho queria e exigia. Mas aí em cima do muro ele bota uma grade eletrificada que faz assim, virada para o terreno do outro, lá no alto. Aí o cara diz, pô, mas ele botou o terreno. Quer dizer, então esses labirintos da mente é que são armadilhas que você tem que desmontar o tempo todo quando está negociando, né? Se os dois lados não estiverem satisfeitos, vai haver retaliação em algum momento. Eu vou querer me vingar daquela perda que eu tive. Ou do que eu acho que foi uma perda, apesar de ter concordado. Exatamente. O que é mais complicado. Isso. E outra coisa, se eu participo dessa construção, aí a questão da mediação estar voltada para o futuro, diferente do processo que vai olhar as provas passadas, eu vou projetar algo de novo, algum tipo de relação nova, comunicação nova, diferente, saudável para os dois lados, voltadas para o futuro. Eu quero um futuro melhor para mim e para aquele meu vizinho. Eu não quero que aquilo seja uma coisa azeda, uma coisa destrutiva. E nem você na Câmara quer que aquelas pessoas voltem lá. Exatamente. O interesse é que se resolva. A grande mesmo. Satisfação do mediador é saber que a participação dele termina ali. Acabou ali. E exatamente. Muitas das vezes não seja nem lembrado, porque aquilo, esse é o auge da mediação. Porque você conseguiu fazer com que aquelas pessoas percebessem, através dessas ferramentas, muitas das vezes da psicologia e da psicanálise, construir autodeterminação. E isso aí pessoas. Que você acabou de dizer, que você está dizendo aí, é a negação da sua formação de direito. Né? É a negação. De advogado, aí eu volto a te dizer lá que depois de 16 anos advogando e percebendo esse sofrimento de sair e ver a outra parte, porque você advoga para as duas partes. Por hora você está por um, você poderia estar por outro também, mas o outro saiu insatisfeito, saiu com sentimento de injustiçado, quando ele mesmo poderia ter buscado, mas por que não conseguiu? Porque faltou o diálogo, a oportunidade de saber que era possível, através dessa construção que é auxiliada pelo mediador e pelo conciliador. Outra coisa que você falou muito passando, Natelma, e eu acho importante a gente repisar aqui, é a questão do custo processual. Muitas vezes você tem um custo de um processo, da tramitação de um processo na justiça, em várias instâncias, que ele é superior ao valor que está sendo litigado ali, que está em questão, ao que está em disputa. Então, isso é contraproducente, isso é essa relação custo-benefício, é altamente prejudicial, não só para o executivo, para o judiciário, mas para as pessoas que estão envolvidas e para nós que estamos sustentando essa máquina. Né? E esse negócio aí, as câmaras surgem numa situação em que elas vêm também oferecer uma solução para esse tipo de situação, né? É uma das vantagens da mediação, da arbitragem, da conciliação, é a economicidade, é o que se reduz. Economia de tempo e de despesas em valores. Porque o processo que demanda muito tempo, ele não gasta só o valor que deveria gastar com perícia, com custos, com honorários advocatícios, com os honorários sucumbenciais, que é aquele que se paga ao advogado da parte vencedora quando termina o processo, mas ele desgasta as partes emocionalmente, ele acaba com o patrimônio. Nessas relações, principalmente, de dissolução de união estável, de dissolução de casamento através do divórcio, da retomada de imóveis, de questionamento sobre contratos de prestação de serviço, você contrata um serviço para uma empresa de informática instalar um serviço de computação e de gerenciamento de programas na sua empresa. e essa empresa não satisfaz você no todo, você entra contra essa empresa, digamos que esse contrato fosse feito por 50, 60 mil reais, e aí você vai demandar para recolher custos, e essa demanda para ser resolvida no judiciário precisa de um perito específico na área, que é um técnico de informática ou um engenheiro de informática. Você vai pagar os honorários desse perito, e essa demanda vai demorar de 5 a 10 anos para ser resolvida. Aí vamos contar com boa vontade entre primeira e segunda instância, digamos de 5 anos na primeira instância e mais uns 5 anos em segunda, e recursos no judiciário. E aí você já teve que contratar outro serviço para fazer na sua empresa, que senão ela estava parada. É. Você não sabe se você vai ganhar. Ou seja, todo aquele dinheiro que você empregou pode não ter retorno. Exato. Quer dizer, são questões... E você já está gastando mais até do que você está reclamando. Mais até do que você já reclamou. É, exatamente. Porque os honorários são altos do perito, você tem que contratar um assistente técnico para defender o seu ponto de vista em face daquele perito que é designado pelo juiz, que é nomeado pelo juiz. E quando isso acontece de forma privada, você vai reduzir isso, não tenha dúvida. Quando eu te falei que uma sentença arbitral, esses casos mais... complexos, que precisam de um assistente, de um perito na área para resolver questões, às vezes, de cálculo, cálculo de serviço, de produto, como uma compra, um contador, um engenheiro, ele vai custar também na Câmara com assistente técnico, você pagando a perícia, mas é muito menor, o tempo é muito menor. Os honorários, eles são pagos também, numa tabela onde você relaciona custo-benefício, eu te digo hoje numa proporção de um terço, eu me ousaria dizer, sei, de um terço a um quinto de economia. Eu deixei para o final, nós já estamos caminhando para o final do programa, exatamente essa questão, duas questões. A primeira questão é essa do custo. Para a pessoa que vai recorrer a uma Câmara, ela pode recorrer, primeiro, em qualquer circunstância, de qualquer situação da vida cotidiana dela, qualquer litígio. É isso? Qualquer litígio. Procura a Câmara, a procura para ser ouvido. Essa escuta não é cobrado honorários, ou seja, essa escuta para que você fale conosco, procure a Câmara, tire a sua dúvida, busque saber se o seu conflito é possível de ser resolvido naquele espaço. Não tem custo para você. Esse é o primeiro filtro, né? É o primeiro filtro. Para saber, a primeira peneira aqui. Isso. Você diz, olha, o seu caso não é aqui. Como também nas pequenas causas, tem casos, lá tem um balcão de atendimento que é justamente para isso. Então, o seu caso é muito seu maior. Seu caso não que é isso. Aqui ou o seu caso é esse? Ou exatamente. É pela mediação e pela arbitragem. E aí a pessoa paga o quê? Vamos dizer que seja o caso da que Câmara. Que seja. Ela vai ser explicada sobre o procedimento, ela vai ser apresentada a ela uma tabela de taxa de administração, que paga a Câmara diretamente. É um valor que hoje ele é escalonado em razão do valor do litígio que é levado. Sei. O litígio tem sempre um valor. Quando não tem um valor, a Câmara vai determinar qual arbitra o valor de litígio. Vai dizer qual, para ficar mais simples. Vai dizer qual é o valor daquele litígio. Digamos que o valor do litígio fosse 5 mil reais, uma questão mínima, ou 2 mil reais, uma questão de vizinhança. Hoje nós temos um valor mínimo de 5 mil reais. E aí você, com esse exemplo de 5 mil reais, você vai pagar uma taxa de administração de R$250 para instalar o procedimento, ou de R$500, vai pagar um valor mensal para manutenção. Enquanto durar o procedimento, você paga um valor mensal de R$200, de R$300. Eu estou falando dentro desse valor mínimo. E os honorários dos árbitros, que uma hora a R$250. É pela hora. Dos mediadores, pela mediadores. Hora. Mediadores. Cada sessão dura em torno de 2 horas e a mediação é prevista entre 2 a 5 sessões para resolver, para que as partes consigam chegar a um consenso. Não é isso? Certo, concordo isso mesmo. Dessa forma. A ideia principal aí, né, o que traz de novo, é que é um processo não adversarial. Quando você se referiu à contrariedade da colocação da Ana Thelma em relação à formação dela, os advogados são formados num contexto adversarial, né? Ele vai querer proteger o cliente dele, cuidar dos interesses do cliente dele e que se dane o outro lado. Na mediação isso não existe. Os dois lados são fundamentais, tá? Então trabalhamos com questões não adversariais, que as pessoas, os dois lados devem ganhar para que os dois fiquem satisfeitos e os dois participem da construção desse acordo, para que a probabilidade de durabilidade desse acordo seja muito maior. Para que as pessoas participando, né, o que é combinado não dói. As duas pessoas participando, a probabilidade delas não precisarem voltar para discutir essa questão é bem maior. Tá? Nesses 5 anos de experiência que vocês têm, vocês viram, existem casos de pessoas que tiveram tão bem solucionada a sua situação, que elas se tornaram assim como, não digo amigas, mas as pessoas que vocês encontram, oh, e aí, como é que tá? Tudo bem? Esse tipo de relação assim, não? Eu já tive algumas informações. Uma das previsões que nós temos, né, projeções do trabalho da Câmara, é fazer questionários para verificação dessa durabilidade. Uma avaliação, né? Faz uma avaliação anterior, depois faz um tempo depois para ver se está realmente funcionando. Mas eu já tive notícias de, por exemplo, mediações que seriam consideradas não exitosas por não desfecharem em acordo, mas que as pessoas ficaram muito mais satisfeitas, mesmo não fazendo mesmo acordo. Mesmo chegando à conclusão. Relações, não acordo. Nesse caso, foi uma mãe e uma sogra, e uma ex-sogra, que estavam disputando a guarda do neto e filho, né, porque isso é muito comum também, e que elas conseguiram passar a conversar. Não chegaram a uma conclusão, mas conseguiram começar a conversar e lá na frente conseguiram construir uma coisa diferente. Até sem lá, a mediação. A criança que pagou o pato. Né? Paga o pato, criança. É importante a gente falar também a participação do advogado na mediação. Né? A transformação do entendimento do advogado a respeito do conflito. O advogado é uma figura indispensável nesse processo, seja da mediação, da conciliação, da arbitragem. Ele já é institucional, ele tem que participar por força da representação ao seu cliente, mas na mediação é possível, sim, é crível, é real, o advogado continuar a exercer a sua atividade, cobrando os seus honorários do seu cliente, ganhando, mas tendo uma satisfação maior na solução daquilo que ele busca, que é a paz social, que é a nossa formação. Pois é, em princípio é isso aí. Em princípio é o acadêmico, né? Não, na prática... O acadêmico, o do médico também, esse tipo de coisa. Não, mas na prática funciona, porque pois o advogado, é, ele atua, ele participa, e dizendo para o seu cliente, vamos à Câmara. Nós tivemos um exemplo desse essa semana. O advogado acompanhou o cliente e falou, eu trouxe para cá porque ela fez uma compra e não tá resolvendo. Eu já entrei com a ação na justiça, mas quando eu vi a vara em que caiu e os custos que isso vai demandar e que há possibilidade de resolver, porque nós já recebemos e-mails tratando desse assunto, viemos até aqui. E eu falei, o senhor é muito bem-vindo, o senhor vai participar, nós vamos convidar outra parte vindo, o advogado participa. O senhor é muito bem-vindo, apesar de ser advogado. Apesar de ser advogado. Mas não briga, que o senhor vai ficar calado. Não, brincando. O senhor vai ficar no canto ali, sentadinho, participando e orientando o seu cliente. É muito importante a sua participação, claro, de esclarecer ao cliente o seu direito. Claro. Eu queria, já que nós chegamos a esse ponto aqui, para encerrar, ele citou um caso muito interessante, você citou esse caso do advogado, eu gostaria que vocês lembrassem, nesses 5 anos, casos que vocês acharam, os casos mais bizarros, que vocês jamais imaginaram que pudesse acontecer, um caso específico. Antes nós passávamos também uma parte do serviço para o ouvinte, que é telefone, e-mail, essas coisas todas. Tá certo. Luiz, você começa. Um caso que me surpreendeu muito envolve advogados, participação de advogados. E nós orientamos os advogados para não interferirem, né, na fala de seus clientes. Né? Não é como na conciliação, por exemplo, que eles chegam e tomam a voz. Na mediação, eles devem se reservar a escutar os clientes. Se eles precisarem orientar juridicamente, eles entram, podem pedir uma interrupção para orientar o cliente, mas eles não tomam parte na conversação, né, nas discussões das pessoas. E era uma situação de muita tensão, né, do ex-casal, né, não conseguia conversar, tinha uma filha envolvida, né, mas as pessoas não conseguiam trocar duas palavras, tá, porque a tensão era muito grande, o conflito estava, né, em uma escala muito adiantada. Em determinado momento, depois que eu fiz a abertura e tudo mais, que as pessoas falaram, eu comecei a usar as técnicas que facilitam para que eles começassem a se comunicar, mas com muita dificuldade, um advogado pediu a palavra e eu senti que ele estava muito mobilizado com todas as coisas que estavam sendo faladas. E aí ele começou a dar um depoimento, eu permiti, porque eu vi que aquilo ali tinha uma carga emocional forte que poderia ajudar, e ele começou a dar um depoimento de que ele era filho de pais separados. E ele se colocou no lugar daquela criança, né, que uma das técnicas é você lembrar que está discutindo alguma coisa para o bem-estar do filho dessas pessoas, e ele começou a se mobilizar muito. O outro advogado era parente da da pessoa, da cliente, e conhecia também o outro. E ele também se mobilizou muito com a fala do primeiro advogado e começou a falar também de como ele estava triste de ver aquelas pessoas que ele gostava tanto, né, ali se degladiando, né? Aquilo mudou o cenário, aqueles depoimentos facilitaram tanto para que as pessoas se sensibilizassem, que elas passaram, elas se desarmaram e passaram a falar de uma maneira mais civilizada, passaram a se comunicar. Fugiu completamente ao padrão do que não se permite isso, mas mudou o rumo daquela mediação. Quase que as partes ficavam consolando os advogados. Natelma, você tem algum caso que você se lembre assim, que seja mais emblemático? São sempre os casos de família, sempre os casos de restabelecimento, com emoção, que envolve emoção. E são os mais que envolvem mais emoção. Que mais são emoção, esses, que você vê que você, com a sua, seu auxílio, você planta algo de bom, de novo nessas pessoas, que mesmo não chegando a um acordo final, como disse o Luiz, se não é um acordo total, mas um acordo parcial, o parcial que a gente entende é que mesmo que não sejam resolvidas as questões que os levaram até lá, outras questões vão ser resolvidas. Certo. Porque eles podem resolver levar aquelas mais difíceis para o judiciário, mas resolvem outras que estão em paralelo. Quer dizer, no caso dos casais, a conjugalidade termina, né? Mas a relação de marido e mulher termina, mas a parentalidade, que é a relação filial entre pais e filhos, ela é para uma vida toda. Eles conseguem falar sobre os filhos, resolver questões comuns de criação, de interesse dos filhos, e que por isso eles voltam a se falar. Isso é mágico, mesmo que os advogados entendam que não deveria ser daquela forma, porque é frustrante, para a gente. Porque também é o seguinte, na família só quem é parente é marido e mulher, né? Porque o resto é tudo parente. Então, a compreensão disso. Pois é, quando você falou de parentalidade, foi o que veio na minha memória na hora. Quer dizer, no casal, o casal não é parente. Agora, os filhos. O casal acabou ali, mas a relação familiar é para toda uma vida. E que outra também, que aí eu já desdobro, o ex-mulher é para sempre. Nossa, e as novas famílias, né? Os novos filhos. Isso. É isso aí. Ó, Natelma, eu queria que você encerrasse o programa falando do serviço. Como é que as pessoas acessam, onde elas procuram câmaras arbitrais, a sua câmara arbitral, onde é que, como é que é, em que situação, se é agora, se espera um pouco, como é que funciona, em que momento, existe um momento em que você deve procurar, não, você só procura depois que o vizinho xingar você, enquanto ele não xingar você, você não procura, ou você pode procurar já e procura no e-mail tal, ou no telefone tal, ou no endereço tal. Você pode procurar já. Se você tem um problema lhe afligindo, algo lhe incomodando a respeito de alguma questão que você gostaria de resolver, seja ela familiar, seja ela condominial, de vizinhança, com a construtora, com o banco, com a telefônica, qualquer tipo de relação que esteja lhe afligindo, na escola, com a relação com o corpo docente, entre os colegas, a mediação ela atinge todas as áreas. A empresarial, dentro da sua empresa, que se trata de organização, na sucessão das famílias, de empresariais, que a gente fala de gestão, a mediação familiar, a mediação escolar, comunitária, ambiental, a mediação atinge todo lugar onde há conflito. Cada vez o leque é mais amplo. O leque é mais amplo. Há câmaras especializadas no Rio de Janeiro, onde tratam só de direito imobiliário, relações imobiliárias, outras só de questões de família. A CCMA, ela abraça todas as questões. Desde que haja litígio, a CCMA está pronta a resolver. Tire suas dúvidas, fale conosco diretamente, seja para esclarecer qualquer dúvida acerca do que é o seu problema, de que forma poderá resolvê-lo, telefonando para a Câmara no telefone 3627-6982 ou pelo e-mail faleconosco@ccma-rj.com.br ou através do site www.ccma-rj.com.br. A nossa Câmara fica na Avenida das Américas, número 3500, no condomínio Le Monde Office, no bloco 4, sala 431. Ok, só para repetir o telefone, que é a maneira mais rápida da pessoa ligar telefone e saber onde você está. Telefone 3627-6982. Ok. Bom, eu quero agradecer muito a participação aqui da Natelma Pinto Campana Silva. Natelma Campana, vice-presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Rio de Janeiro, advogada especializada em mediação de conflitos, e ao Luiz Sérgio Gonçalves, que é psicólogo e mediador